Agora, na Super FM, tem galeragem. Curta. Tarde. Salve, rapaziada, estamos começando mais um Galeragem. Eu sou o Neto e aqui comigo Rafael Clemes para me acompanhar no bate-papo. Tudo de boa? Salve, galera, tudo bom? É o seguinte, esse programa de hoje aqui ele é muito especial, porque vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito e tá fazendo sucesso aí, tá arrebentando, tá batendo vários recordes, que é o novo filme aí de Star Wars. Star Wars, O Despertar da Força. Nós vamos falar do filme um pouquinho, também relembrar um pouco da franquia, de todos os filmes ali, pra galera matar a saudade. Pra começar falando disso aí, eu quero dizer que esse Star Wars aí, ele já tá, se eu não me engano, aí na terceira colocação da maior bilheteria mundial. Nos Estados Unidos ele já é o filme com a maior bilheteria, já tá em primeiro, bateu todos os recordes. Esse filme, sinceramente, eles fizeram assim pra puxar os fãs de Star Wars de volta, trazer assim mesmo eles de volta pra franquia, porque teve o episódio clássico, a trilogia clássica, depois eles fizeram o episódio 1, 2 e 3, que eu gosto, vou falar, mas a maioria dos fãs não gostam, não pode nem ouvir falar nesses episódios 1, 2 e 3. Tem gente que nem considera que esses episódios façam parte da franquia. Tu te enquadra nessa? Eu me enquadro, com certeza. Eu acho bem... na verdade é a história, né? Tem uma sequência. O cinema resolveu gravar o 4, 5 e o 6 primeiro. Sim. Mas, porque era mais comercial, né? Sim. Mas alguém teria que fazer isso depois pra completar a saga, né? Isso. E foi feito, mas são meio chato, mas Não deixa de ser bom também. O que me incomoda, pra falar a verdade, nesses episódios 1, 2 e 3 aí, é quando eles querem explicar a força. Que eles querem dizer que é por causa das células, mitocôndrias lá e tal. E o nosso querido Anakin Skywalker, que depois vem a se tornar o Darth Vader, ele nasceu da força. Como se fosse a Maria que recebeu Jesus do Espírito Santo. O Anakin Skywalker também, a história é assim. Eu achei que isso aí deram uma forçada de barra. Me incomoda um pouco isso aí, né? Mas a história em si até que eu acho legal. O pessoal reclama muito de Jar Jar Binks ali e tal, mas eu acho que dá aquele alíviozinho. Só que o Jar Jar Binks sempre fazia muita... tropeçava e fazia asneiras, né? E a galera acha que isso aí exagerava. Mas esses episódios aí, cara, tem muita luta de sabre de luz que nos episódios clássicos não tem. Isso que acaba meio que salvando, né, salvando, cara? A franquia. Ver o Yoda lutar é incrível. Demais. Ninguém espera que aquele serzinho ali consegue fazer aquilo tudo. E aquele ali também é o Anakin Skywalker ali, como ele se tornou o Darth Vader ali, eu acho que, não sei, eu não sou muito crítico de cinema, mas a atuação dele ali não... Bem fraquinha. Entendeu? Então eu acho que isso aí é... Não, é isso aí que eu não gosto nessa saga aí desses... Episódio 1, 2 e 3. Mas eu perdoo eles. Com certeza. O conjunto da obra é muito bacana. Bacana ter explicado ali como é que nasceu o Darth Vader, aquela parada toda. Star Wars, ele tem um ponto muito positivo que já desde o primeiro, lá em 1977, sempre tem um personagem feminino muito forte, né? Princesa Leia, depois a mãe dela lá, Princesa Padmé, depois Padmé. Senadora. E tal. Então isso aí já é bacana, já pensa em 1900, hoje, né, um assunto muito atual, né? As feministas aí hoje em dia estão... Exatamente. Querendo pegar o seu lugar aí, né? Isso. Então eu acho que é muito bacana. E nesse novo filme, O Despertar da Força, também temos uma protagonista feminina, né? A Rey. É muito bacana. E esse filme, assim, ó, nos detalhes ele te prende, tá? Tu tem uma cena lá que ela tá lá no deserto e de repente ela coloca um capacete na cabeça... Que era lá do Luke Skywalker, quando ele pilotava um X-Wing lá, as naves de Star Wars. Então aquilo ali bate uma nostalgia, já dá um arrepio ali. Então acho que eles souberam nessas sutilidades, sabe? Eles mandaram muito bem nisso aí. E falando de feminismo, uma coisa que tu pode ver no filme... Tu não viu isso ainda, né, Rafael? Não vi, ainda não vi. Eu vou falar, né, essa Rey principalmente tem um... sabe aqueles filmes de herói que sempre salva a mocinha? Sim. Tem uma cena lá que ela e o Finn, que é outro protagonista, que o pessoal aí, ó, bando de otário, vou dizer assim mesmo, que teve um negócio de racismo, porque ele era um ator negro. Cara, o cara manda muito bem no filme. Então, cara, esse negócio aí já deu, né? Eu falar bem a verdade. A gente tá discutindo coisinha que não, hoje em dia se perde muito tempo discutindo assunto morto, né? É. Então, racismo. É, isso é. Por aí vai. Cada um com a sua vida, vamos dizer assim, né? E daí tem uma cena do filme que eles estão lá numa guerra, lá, e tiro pra tudo quanto é lado, ele vai sair correndo, ele pega na mão dela. Né? Ah, como se fosse questão de, sabe, de mocinha, que ele pega a mão e vai levando a mocinha ali e tal. Ela já diz, tá pegando a minha mão por quê? Tipo, eu sei correr sozinha. Então ela já deixa isso bem claro. E a cena se segue, que ela sempre falando, sai, larga minha mão, não sei o que, e no final lá ele cai. Daí ela dá a mão pra levantar ele, tá ligado? Então isso aí é muito bacana. Fazendo uma analogia. Isso, entendeu? Acho que quando a gente tá com alguém, né? Espera-se que... Pra todos os momentos, né? Isso, pra todos os momentos. E também a força da mulher, né? Daí ela levantou ele, né? Isso mesmo. Então é muito bacana isso aí. Esse novo filme tem muito do episódio clássico. Eles trataram de apagar os episódios 1, 2 e 3. Não tem nenhuma mençãozinha sequer. Então... É, foi uma... Como é que eu vou dizer, cara? Como que falasse? Pra trazer o pessoal de volta, isso, né? Quem é fã pra... ter aquele prazer de ir no cinema ver Star Wars de novo, né, cara? Porque o episódio 1, 2 e 3, cara... pra quem é fãzaço mesmo da saga, assim, foi uma decepção total. É. Esse filme aí, ele preparou a história, vamos dizer assim, pra sequência, né? Ele traz... No roteiro, vamos dizer assim, se for fazer, analisar mais criticamente, ele é muito parecido com os episódios originais. Então, acho que isso aí é um... problema, pra quem é mais crítico e tal, eu acho que isso aí o pessoal vai se sentir meio assim que enganado, vamos dizer assim. E já tá saindo algumas críticas na internet aí, porque assim, quando saiu foi uma loucura, né? Todo mundo quer ver, todo mundo espera, né, cara? Tava esperando ansiosamente. É um filmão, daí daqui a pouco tem um lá que tem a coragem de fazer a crítica. Aí o pessoal entra na... Aí tem aquela coisa, o cara vai ver e rever e fica só... Tem gente que fica em cima disso, hein, cara? Tem. Procurando os defeitos, né? Procurando defeito. É, a trilogia clássica lá, tem a princesa Leia, né? Como ela era uma princesa na época, então esses atores aí do Han Solo, o Luke Skywalker, a princesa Leia, eles estão de volta nessa franquia, o que eu acho que foi um acerto. Esse é um apelo, cara. É, entendeu? Que não tem como dar errado. Né? Não tem como dar errado. Ela é. Na hora, tem um. Como a Millennium Falcon, a nave do Han Solo, como ela é apresentada. No filme, é muito bacana. Tem uma cena, até vou falar porque tá nos trailers aí e tal, que aparece o Chewbacca, que também tá aí no filme, entrando com o Han Solo. Eles entram assim na nave, o Han Solo fala pra ele, Chewie, estamos em casa, né? No cinema aí foi uma loucura, né? A galera foi ao delírio, vamos dizer assim. E o Chewbacca também é o... O ator. O ator de sempre, né? Não sei como é que ele dá jeito de correr lá, que ele é grandão, cara, e tal, desengonçado. Eu sempre achei que o Chewbacca tinha algum efeito ali visual pra deixar ele daquele tamanho, mas não, o cara é daquele tamanho mesmo. Na trilogia clássica, lá atrás, os efeitos especiais não eram como a gente tem hoje em dia, né? Então, muito do que a gente via lá era maquiagem, né? Sim. E até muito de quem é fã foi criticado depois, porque quando os efeitos foram saindo, melhorando a qualidade dos efeitos visuais, o George Lucas lá, que era o dono da Lucasfilm, ele meio que remasterizou o episódio clássico, colocou algumas cenas, e o pessoal reclama disso aí também, né? Mas ele fez isso quando ele estava prestes a lançar o episódio 1, 2 e 3, então ele só reacendeu a chama ali da... Muito inteligente, né? Com certeza. Ele é um... É um gênio, vou dizer também. Nossa, quanto esse cara já ganhou dinheiro aí com... Com filme. Ele tem meio Indiana Jones, né? Então, muito filme bom mesmo. E assim, ó, falando em Indiana Jones aí também, que daí a gente já vai tocar no Steven Spielberg, vou contar uma curiosidade aí pra vocês. Quando o primeiro Star Wars estava pra ser lançado, eles fizeram uma brincadeira ali. O Steven Spielberg também estava lançando um filme... Então, vamos fazer uma aposta. Aquele filme que der mais bilheteria fica com 2,5% dos direitos de todo o filme, de toda a produção, tá? Eu vi o Steven Spielberg contando essa história, ele não para de rir daí do começo ao fim, né, cara? Porque ele se deu muito bem, né, cara? E o cara continua ganhando dinheiro da apostinha até hoje. Até hoje. Não foi naquele momento. Com certeza, aí agora a Lucasfilm foi vendida pra Disney por 4 bilhões de dólares, então... Muito dinheiro. Já deve ter lucrado aí também. Star Wars é o seguinte, ele tem um apelo comercial muito forte. colecionáveis e tal. Exatamente, não é só o filme em si, né? Tem a publicação impressa. Isso. E fora brinquedo. Nossa, é uma franquia assim imensurável, cara. É. Que pode faturar isso. Isso, ele não, tipo assim, não é só a renda da bilheteria, né? É o todo o produto que toda a renda que pode render em cima disso aí. Eu acredito que a Disney aí não vai demorar muito aí para recuperar o investimento. Com né? certeza não. E assim, ó, lá da trilogia clássica... A própria bilheteria do desse cinema, filme já vai quase que pagar, né? Já tá quase batendo os 2 bilhões aí. Isso. E a gente... Falta aí um... É, falta pouco. Eu acho... milhões aí pra bater o Avatar, mas vai bater tranquilo. Eu acho que... Ó, vou dizer pra ti que eu acho que não chega, cara. É, o Avatar foi um... Porque... 2,79 bilhões. É, e assim, ó. A Disney, eu vi que eles têm até uma estratégia pra ver se eles chegam em primeiro aí. Esse, aquele filme que a gente falou lá, Star Wars Rogue One, que é um derivado das histórias ali, eles têm a ideia de colocar um teaser ali, um mini trailer, nas sessões de cinema, que é pra levar o pessoal que assistiu de novo ao cinema. Dar um up na bilheteria. Então eles são muito inteligentes nisso aí, né? Eles sabem fazer negócio, não são otário, né? Não. E Star Wars, assim, ó, na trilogia clássica, depois eles tiveram várias histórias variadas aí também, de histórias em quadrinho, tudo isso aí, né? E agora... É, nesse novo filme eles também estão fazendo isso, então estão fazendo o pessoal se interessar pelo filme, né? É, outra coisa do filme ali que eu achei muito interessante é que tem um vilão Kylo Ren ali, que ele é um cara, é um vilãozinho aí, meia boca, vamos dizer assim. Mas pra quem lembra de Star Wars, o Darth Vader no primeiro filme, ele também não era aquele vilão todo que ele se transformou depois. Então acredito que tem espaço aí pra ele se tornar, desenvolver o personagem. Tem personagem que nasce meio mortinho, assim, isso, e vai crescendo, né, cara? Isso, e vai muito da atuação do ator também, né? Isso. É como se fala do... Esqueci o nome do ator agora que fez o Darth Vader no episódio 1, 2 e 3. É. Ele meio que deixou o personagem morrer também. Isso. Porque ele não foi tão bem assim na atuação, eu acho. Eu também acho. É, uma coisa também, falando de personagem que se destacou, nós temos aí o Boba Fett, da trilogia clássica. Ele é um personagem que eu acho que ele nem falava na trilogia clássica. Depois, quando relançou, o George Lucas aí deu uma fala pra ele. Mas ele é um sucesso estrondoso, esse cara. Entendeu? É o Caçador de Recompensas. Caçador de Recompensas, que depois nos episódios 1, 2 e 3, mostra ali como é que ele... como ele nasceu, né? Então, deu uma explicada nisso aí. E assim, a língua que ele fala existe, né? Isso é uma variação mais rápida de uma... E uma língua falada na África. Não, tô sabendo. Na África do Sul hoje. Curiosidade, olha, mais uma curiosidade de Star Wars aí. Nesse novo filme tem um personagem aí também que no primeiro filme ele não... Achei que ia ter mais destaque, que é a Capitã Phasma, que é lá um Stormtrooper todo prateado e tal, com a capa do lado. Então aquele personagem ali tem também potencial para crescer. E aquele personagem, o John Boyega, que faz o Finn ali, o ator negro, ele dá um alívio cômico pro filme muito massa, tá? Vou falar mais uma cena aí pra vocês, que também aparece ali nos trailers. É o seguinte, eles vão pra um certo lugar lá, ele e o Han Solo, pra salvar lá, a galáxia dependia deles e tal. E ele falou que manjava tudo, né? Não, deixa comigo, né? Eu já sei todas as paradas lá e tal. Chega lá, o Han Solo pergunta pra ele: aí, como é que a gente vai fazer agora? Ele disse, cara, não sei. Então... Tá parecendo aquele... O Tyrese Gibson, né? Do Velozes e Furiosos no último filme também. Isso. Que queria ser o líder da trupe. Isso mesmo. Daí é o seguinte. Daí ele... Tá, cara, e agora todo mundo dependendo de nós e tu não sabe o que fazer? Ah, vamos usar a força, ele fala. Mas, cara, não é assim que funciona. Vamos usar a força como, né? Então o filme é muito bacana. Ele traz aí... Realmente a nostalgia que ele traz pra gente é muito, muito bacana. E assim, ó, pra quem é fã, eu vou dar a dica aqui, ó. A livraria, a editora Bertrand Brasil, ela traz aí uma série de livros sobre Star Wars. Aqui tem o Manual do Império, o Caminho Jedi, o Livro dos Sith e o Código do Caçador de Recompensa. Isso aí é legal porque muita gente vê os filmes e acaba não entendendo isso muito bem a história, né, cara? E esses livros aí, eles destrincham toda essa... Eu tenho o Manual do Império. Até mandar um salve pra Raquel Reis aí, que escutava o Galeragem com nós ano passado. Ela me presenteou com esse livro. Falta um pouquinho ainda pra mim terminar de ler. Mas ele é como... O que seria esse livro, né? pra tu ingressasse no Império agora, ali como um recruta. Então esse é mais ou menos um manual de regras, explica como é que funciona a infantaria, a marinha, tudo isso. E esse livro, o bacana desse livro, que é a história, é que ele caiu nas mãos dos Jedi. Então ele como se fosse um diário, tá lá todo rabiscado, tem anotações por tudo quanto é lado. E aquele detalhe dos comentários do Han Solo ali nas coisas são muito engraçado, pra mim é a tirada desse livro, então é muito bacana. Eu recomendo pra quem é fã de Star Wars. Pra quem não curte, eu acho que não é um livro bacana, porque ele é mais assim didático. Mas eu particularmente gosto. Também eu adquiri recentemente o Caminho Jedi, que eu não comecei a ler ainda, mas acredito que seja muito bom. Pra mim é o meu livro aí que eu quero ler. E esse ano, quem sabe, eu adquiro aí o Livro do Sith e o Código do Caçador de Recompensa. Esse foi o Galeragem sobre Star Wars. Eu gosto muito dessa série. A gente se vê aí numa próxima. Tchau! Você curtiu? Galeragem. Galeragem. Super FM. Super FM. Super FM.